DJ Kimba. Não guarde seu abraço pra você, divide comigo. E beija que eu te beijo e vamos juntos correr esse risco. E acorda com um sorriso de manhã, deixa a cama bagunçada e organiza o meu coração. E deixa fazer parte da tua vida que eu entrego a alegria de bandeja em tuas mãos. Deixa o beijo encaixar, deixa o abraço apertar. Vai dar frio na barriga e vai suar a mão. A gente vai ficando, vai se apegando. O amor vai crescendo lá no coração. E deixa o beijo encaixar, deixa o abraço apertar. Vai dar frio na barriga e vai suar a mão. A gente vai ficando, vai se apegando. O amor vai crescendo lá no coração. Tem que respeitar, viu? Sérgio Araújo, Doutor Céu, meuscds.com. Guarde seu abraço pra você, divide comigo. E me beija que eu te beijo e vamos juntos correr esse risco. Me acorda com um sorriso de manhã, deixa a cama bagunçada e organiza o meu coração. Deixa fazer parte da tua vida que eu entrego a alegria de bandeja em tuas mãos. Deixa o beijo encaixar, deixa o abraço apertar. Vai dar frio na barriga e vai suar a mão. A gente vai ficando, vai se apegando. O amor vai crescendo lá no coração. E deixa o beijo encaixar, deixa o abraço apertar. Vai dar frio na barriga e vai suar a mão. A gente vai ficando, vai se apegando. O amor vai crescendo lá no coração. Isso é mais um do repertório que vai conquistar o Brasil.